Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma bênção poder compartilhar com vocês mais um dia e um dia na presença do Senhor, à luz da palavra do Senhor. Nós vamos compartilhar hoje sobre o texto de Gênesis, no capítulo 19, e comunico a vocês que a pastora, na semana que vem, retoma então. O estudo sobre Jeremias durante uma semana e depois teremos a ministração do Apocalipse. Antes de iniciarmos a leitura, eu deixo com vocês uma palavra para o dia de hoje, que o irmão Everson da Igreja Quadrangular nos mandou. O mês de agosto se foi e o mês de setembro vem chegando, bem de mansinho. O que ele traz, na verdade, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: não vamos criar expectativas, vamos mentalizar tudo o que desejamos, agir, agradecer e entregá-los nas mãos de Deus e esperar o melhor dele para nós, porque nada do que nós planejarmos, nada do que nós sonharmos, nada do que nós desejamos será perfeito se nele não confiarmos. Que Deus abençoe esse dia. Partamos para a leitura de Gênesis capítulo 19. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E suplicou: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo para ir passardes a noite e lavardes os pés, de manhã retomareis o vosso caminho. Contudo, eles contestaram: Nós não passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui para fora para que tenhamos relações com eles, relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: Por favor, meus amigos, não cometais esta perversidade. Ouvi, tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vo-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a esses homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente: Este homem é um simples estrangeiro. Veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então, os dois homens perguntaram a Ló: Ainda tem mais algum dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, e ele os instava: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: Levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: Livra-te! Salva a tua vida depressa, não olhe para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: Não, meu senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: Faço-te ainda essa graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra, e Ló entrou em Zoar, e Avé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoá. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: "Nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele. Assim suscitaremos uma descendência de nosso pai." Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: "Na noite passada, eu dormi com meu pai. Façamo-lo embriagar-se também nessa noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem do nosso pai." Então, outra vez, deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Esse foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz a um filho e o chamou de Ben-Ami. Esse foi o pai dos amonitas de hoje. Que o Senhor abençoe a sua palavra mais uma vez e nos edifique e nos conduza ao centro da sua vontade. Irmãos, quando nós observamos esse texto de Gênesis no capítulo 19, temos algumas considerações a fazer. Ló ocupava a posição de destaque na administração da cidade, visto que no portão das cidades, que o texto relata, é que se tratavam os assuntos jurídicos e sociais. Ló havia, enfim, alcançado o sucesso que tanto perseguira. Agora, deixar tudo para trás era muito difícil. Por isso, os anjos do Senhor lhe deram literalmente a mão para que pudesse sair. Os 10 supostos justos que Ló contava que existissem na cidade, ele e a esposa, dois filhos solteiros, duas filhas casadas com os maridos e duas filhas solteiras, e que levariam Deus a cumprir o seu acordo, como nós vimos nos capítulos anteriores, já estavam reduzidos agora a 4 pessoas somente. Contudo, o Senhor teve compaixão deles, a fim de registrar para sempre que o livramento e a salvação devem-se ao amor misericordioso de Deus e não a qualquer possível justiça ou obra humana, como nos diz Tito no capítulo 3, no versículo 5. Ao considerar essa leitura e essas notas, compartilho com vocês uma síntese do capítulo, tendo como proposição: saia de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. Do meu livro Houve Luz, Saia de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. Os anjos do Senhor visitaram a Ló em Sodoma e foram convidados a passarem a noite em sua casa. Eles não aceitaram, mas depois de grande insistência, entraram e começaram a participar de um banquete. Todavia, antes que fossem dormir, os homens da cidade cercaram a casa, chamaram Ló e pediram para que trouxessem os hóspedes para fora, a fim de que pudessem abusar-se deles, ter relação sexual com eles. Todos eram pervertidos, e Ló pediu para que nenhum mal fosse feito aos seus hóspedes. Que ele percebeu logo assim que os visualizou, que se tratavam de mensageiros do Senhor, de anjos do Senhor. Foi capaz de oferecer suas duas filhas virgens para que nada fosse feito àqueles que ele reconhecia como enviados de Deus. Porém, os homens pervertidos que tinham permitido que Ló fosse uma espécie de juiz na comunidade, ainda que residindo há pouco tempo, mesmo não tendo nascido naquele lugar, agora se lançaram contra a casa para arrombarem a porta. Os anjos, em forma humana, puxaram Ló para dentro e cegaram os que estavam fora de casa. Da casa. Então, os enviados de Deus orientaram a Ló que ajuntasse toda a sua família e saísse da cidade antes que ela fosse destruída. Ló orientou seus familiares, que pensaram que ele estivesse brincando. Porém, antes que amanhecesse, perceberam que não era brincadeira. Quando os anjos pegaram pela mão de Ló e de sua família, e os levaram para fora da cidade para poder preservá-los, para poder salvá-los desta perversidade. O Senhor teve misericórdia da família de Ló e os salvou, mas orientou que não olhassem para trás, saíssem da campina e caminhassem para o monte. Ló ainda recusou ir para o monte, com medo de morrer. Sodoma e Gomorra foram destruídos e todos os moradores foram mortos. No momento da destruição, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou de madrugada e foi para o lugar onde esteve na presença do Senhor, quando viu Sodoma e Gomorra serem destruídas. O Senhor lembrou-se do seu amigo Abraão, e enquanto destruía Sodoma, poupou Ló e os seus familiares, que não olharam para trás. Ló, temendo morrer, foi morar numa caverna, juntamente com suas filhas. Ele ficou embriagado de vinho e as filhas decidiram ter relação sexual com o pai para terem descendência. Não esperaram em Deus, pecaram. A primeira filha gerou Moabe, que é o pai dos moabitas, e a mais nova gerou Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Esse capítulo mostra a perversão dos moradores de Sodoma e o castigo que receberam por seu pecado. Também mostra que Ló era melhor do que eles, mas foi salvo mesmo pela misericórdia de Deus e pela aliança que o Senhor tinha com Abraão. A família teve que ser retirada pela mão, mas a mulher, infelizmente, olhou para trás, demonstrando que não queria sair de Sodoma. Seu coração também já estava corrompido. Quem desejar no coração ficar em Sodoma, mesmo que tenha saído fisicamente, vai se tornar uma estátua de sal, ou seja, não serve para nada, não vai servir para nada. Ló resistiu em ir para o monte, que simbolizava a presença do Senhor, mostrando que, apesar de ter saído de Sodoma, Sodoma não tinha saído do seu coração. Por isso, ele procurou a pequena cidade de Zoar. Sendo assim, se embriagou, quando já chegou ao monte, com vinho e gerou dois filhos em pecado, porque ele também tinha parte do seu coração corrompido e as filhas tinham seu coração corrompido. Os descendentes de Moabe serão inimigos do povo de Deus e somente serão resgatados na história de Rute, a moabita. Os descendentes de Amon também serão inimigos do povo de Deus, mostrando que o pecado cometido traria consequências para o futuro. Meus irmãos, minhas irmãs, olhando para esse texto, não nos resta outra coisa a não ser perceber que a primeira escolha de Ló ao ir morar em Sodoma foi uma escolha absolutamente equivocada. Ele foi parar num antro de perversão e depois sofreu as consequências disso. Foi salvo somente pela misericórdia do Senhor e pela aliança que Deus fez com Abraão. Mas, infelizmente, a sua esposa olhou para trás. E olhar para trás, naquele momento, significou a sua própria destruição. Ela foi transformada numa estátua de sal, ou seja, não significa mais nada, deixou por completo de existir para se tornar alguém absolutamente insípida e morta. Se essa é uma metáfora, ela estava para sempre morta espiritualmente. Se não é uma metáfora, como eu acredito, ela de fato foi morta naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós andamos na direção do caminho do Senhor, nós não podemos olhar para trás. Todas as vezes que olhamos para trás, nós vamos nos tornando uma estátua de sal, vamos nos tornando sem o poder de salgar e iluminar o mundo, vamos nos tornando insípidos até morrer por completo espiritualmente. O Senhor poupou Abraão de ver tudo aquilo que aconteceu num primeiro momento, mas quando ele acordou, despertou, viu que a cidade onde o seu sobrinho foi morar tinham sido destruídas. E depois, certamente, o Senhor já lhe informou que o seu sobrinho havia sido preservado. Mas preservado com algumas ressalvas, irmãos. Porque Ló, primeiro, ao invés de ir para o monte do Senhor, para as cavernas que representavam o monte do Senhor, procurou ir para Zoar. E o texto diz que ele ficou embriagado de vinho, quando diz em Efésios: "Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele não era um homem cheio do Espírito de Deus. E porque ficou embriagado, porque aceitou essa embriaguez proposta por suas filhas, acabou gerando dois filhos que iriam se opor ao povo de Deus, ao povo de Israel. Parte da corrupção de Sodoma estava no coração de Ló e estava no coração das suas filhas. E eles pecaram e geraram os moabitas e os amonitas. Então, a minha palavra nesse dia, não olhemos para trás, em nome de Jesus. Se você seguiu e está seguindo o caminho de Jesus, não olhe para trás, não olhe para a sedução do pecado, não olhe para a sedução do que ficou na sua história antes da sua conversão, não olhe para esse mundo tenebroso no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito a afastar-se de Deus, que é o maior pecado. Distanciar-se de Deus, não olhe para trás, saia de Sodoma, porque quem desejar no coração ficar em Sodoma, mesmo que tenha saído fisicamente, vai se tornar certamente uma estátua de sal, ou seja, não vai servir para nada. Saia de Sodoma, não olhe para trás, não olhe para os valores que a sociedade nos propõe, que são contrárias, ou contrários, melhor dizendo, valores contrários à vontade de Deus. Não olhe para trás, em nome de Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós temos que prosseguir para esse alvo de seguir a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, buscar o monte do Senhor. Você não precisa ir até uma montanha, irmãos. Isso significa a presença do Senhor. Não resista. Não resista em ir para a presença do Senhor, para o monte do Senhor. Não resista. Não mantenha parte do seu coração em Sodoma. Não saia só fisicamente, ou não saia só nominalmente, dizendo: eu agora pertenço a uma igreja A, B ou C. Não, saia de todo o seu coração e não olhe para trás. Você tem uma nova vida proposta diante de você. Não se embriague com as coisas desse mundo. Não se embriague com o vinho. A Bíblia não está dizendo que não é para tomar, mas a Bíblia está dizendo para não se embriagar com o vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O próprio Jesus foi acusado de comer e de beber. Então, eu não vou entrar aqui no mérito, respeitando claramente e gentilmente a orientação de cada denominação que nos ouve. E eu tenho grandes notícias para vocês, grandes notícias que vou compartilhando. Nós superamos muito, muito, muito. Fomos muito além do que pretendíamos para o mês de agosto. Aleluia! Mas eu quero dizer a você, então, não se embriague com as coisas da velha vida, da velha natureza, da velha característica, mas se encha, encha a sua vida do Espírito Santo. Não adianta ter o nome de uma denominação, Não adianta mesmo ter sido batizado se você fica olhando para trás, fica olhando para Sodoma e para Gomorra, porque senão você vai acabar cometendo pecado e gerando, não filhos, mas gerando frutos, como os amonitas, como os moabitas, você vai acabar gerando frutos do pecado que são contrários à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Saia de Sodoma e não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque o que Deus tem proposto para você é bom, é perfeito e é agradável. É vida abundante e eterna. Aleluia, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre todos nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.